Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 84ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos aqui o nosso velho colaborador Renato Benevenuto, conhecido também como Bonexa. Ah, porra, não fala isso. Tô tentando me desligar dessa imagem que vocês estão tentando criar. Eu tô bravo com ele porque ele tomou de mim o prêmio francês Le Marquis de Le Betoquet. E não se esqueçam, quem for retweetar essa semana, tá? Ou fazer qualquer comentário sobre o Nerdrops essa semana, tem que usar a hashtag Bonexa. Ah, porra. Como um incentivo para que ele volte a publicar coisas no Nerdrops. Eu sou um colaborador que apareço no site. Com... Também com essa napa aí, né, meu filho? Isso aqui é o quê, cara? Tem nem como não ver. Ai, tô bravinho. Você pode ver que seus amigos só chamam pra sair com você num dia de chuva. Ô Guizão, você tá ligado que é o Roto falando mal rasgado, né, cara? É. E também com a gente aqui, pra dar muito mais peso ao conteúdo, temos Eduardo Salles Filho. A gente sabe que o programa vai ser bom quando já começa sendo ofendido de cara, né? O programa hoje pesa 4.500 quilos, mas por incrível que pareça, 2.500 é o nariz do Bonex. Falou Guizão, o monstro, né? Eu vi foto do Guizão, velho, o cara é assustador. Quando o Eduardo Salles chama você, monstro é duro, hein? E vamos direto aos nossos e-mails antes que as coisas se tornem intoleráveis. Pegou pesado, hein, pular. É verdade, né? Intolerável. Nerd Mail. E vamos a mais uma leitura de e-mails aqui no Nerdrops. Dessa vez comigo, adivinha quem está? Eu dou um doce pra quem acertar aqui, tá com o Oliver hoje. Depois que o cara colocou a internet em casa, é sempre ele. É o time A, né, cara? Fazer... É o time A, a gloriosa volta do time A. Bom, gente, estamos aqui, mais uma leitura de e-mails. Com certeza, mais recado pra você, o mesmo de sempre. Rádio Animix, toda a sua dose certa de anime, mangá, cultura japonesa e afins. Se acompanha. Confere lá, inclusive o Nerdrops, às 4 da tarde, toda terça-feira. Acesse lá radioanimix.com.br. E outro recado, que a gente está ainda circulando com a nossa promoção bárbara da Taverna do Ouro Encantado, a nossa loja de action figures favorita, a loja que dá presente para você. É isso aí. E como a gente já vem esturricando seus ouvidos faz tempo, né? A Hasbro lançou a edição comemorativa de 60 anos de G.I. Joe. G.I. Joe, toda vez que a gente fala aqui no Brasil, a gente lembra do que, Guizão? Comandos em ação, né? Comandos em ação e são bonecos que tem o quê, Guizão? Ah, barbichas, né, meu querido? Ah, barbichas. Essa é barbicha. Bom dia de neném. É bom dia de neném, não, rapaz. É tudo macho, né? Tudo bigode, tudo na barba. Então é o seguinte, quer concorrer? Quer faturar uma edição de 60 anos do G.I. Joe, velho? Na verdade, das primeiras edições do G.I. Joe, a gente tá sorteando aqui... É a versão do piloto e paraquedista aí. Então, você quer concorrer, cara? Mande sua foto de barba. Não me importa se é Photoshop, não me importa se é paintbrush, macarrão, se é azeitona, sei lá. Qualquer condimento que você quiser utilizar, você pode fazer. Exatamente. E o que tá valendo aqui é o fator comédia e o fator criatividade. Lembrando que teve gente aqui que andou se superando nessa última semana aqui, velho. Cara, a gente falou pente, a galera se empenhou no pente, né, cara? Você sabe que o Polar chegou pra mim no Jet Talk, ele falou, cara, a gente tá fudido. Pô, cara, a gente achou que ia ser fácil escolher. Meu, não tá sendo, cara. Chegou umas aqui que tá colocando uma dificuldade enorme em fazer a gente escolher qual que vai ser a melhor. Tá mandando bem aqui. Em breve, se Deus quiser, teremos novidades no site do Nerdrops, hein, gente? Vocês que acompanham a gente aí, já viram várias das transições. Teremos mais uma e dessa vez vai ser pra fuder, cara. É, e só uma dica, João Vitor, o seu pedido vai ser atendido. João Vitor, o seu pedido será atendido e com estilo, meu filho. Na estilosidade. Então vamos para o nosso primeiro e-mail. Lê o primeiro e-mail aí, Guizão. O primeiro e-mail do nosso querido ouvinte, conhecido virtualmente, eu não conheço pessoalmente, não sei se o Oliver conhece. Não conheço, cara. Ele, inclusive, é amigaço da galera da Taverna do Ogro Encantado. Achei que era a Taverna do Smoke. Taverna do Smoke, você pode aparecer lá em enganar bastante gente, viu? É que é nada mais nada menos que o nosso querido Eduardo Cosso, 32 anos, São Paulo, SP. Do destinopoltrona.com.br e do masmorreerótica.blogspot.com. Lembrando que ele está nos mandando por outra conta diferente. Por outra conta de e-mail. E fique claro, né? Porém, ele diz o seguinte: olá, amigos nerds. Infelizmente, nas duas últimas semanas, os meus e-mails foram enviados, mas não chegaram e nem retornaram pra mim. Portanto, terei que interromper a brincadeira. Ah, não faça isso, meu filho. Eu imagino, cara, que se a gente descobrir a senha de um e-mail, a gente vai descobrir de todos, porque, com certeza, cara, o cara que tem tanta conta de e-mail assim, ele não vai guardar uma senha diferente pra cada. Cara, é Cosso 123, velho. Pode testar aí, Cosso 123. Pra começar, mutantes são aqueles que já nascem com os genes que farão eles transformarem. No caso do Hulk, foi uma experiência que o transformou no Gigante Esmeralda, assim como um acidente fez surgir o Quarteto Fantástico. Penso que, na verdade, sofrer mutação deveria geralmente, realmente, ganhar a denominação de mutante, mas a Marvel não pensa assim. Isso daí é devido a um comentário que eu fiz lá, porque, tipo, o fato do cara nascer mutante ou ser mutante por algum fator externo, não tira o fato de que os dois são mutantes, acabou, entendeu? Se ele sofreu mutação, ele é um mutante. É, entendeu? A diferença é, os X-Men são mutantes de nascença. Capitão América, Hulk, Homem-Aranha são mutantes por fatores externos, né? Mutantes adquiridos. É, exatamente. E Charlie Sheen, depois que acabar essa falação, quero ver se alguém vai contratar o seu serviço como ator. Sempre existe um limite de tempo para as coisas mudarem na vida de todo mundo. A gente comentou sobre isso no cast desse de hoje. Exato. Dizendo, a gente fez uma previsão do futuro artístico do Charlie Sheen. Agora, vai lá, piadinha. Guizão, Smoke, isso foi realmente hilário. Imagino como deve ser a gravação do cast. Parabéns pelo ótimo trabalho, valeu. Valeu, Eduardo Cosco, pelo seu e-mail, meu querido. É, o bom da gravação do cast é que a gente escuta os extras durante, né? Não no final. Pois é. Próximo e-mail aqui do Marcos, o gênio do mal. Olá, amigos. Chupa. Aí, estamos voltando com a brincadeira do passado. Muito bom o cast, mas isso já é redundância. O Guizão barra Smoke estavam ótimos no programa. Porra, se não tiver o Sylvester no próximo Mercenários, não vai descer não, porque o primeiro só passou pela garganta por causa dele. Lembro de um momento no filme, coisa de roteiro, em que um cara diz: eu sou o Buda e ele é o Pest. Um momento assim, aquelas tiradas. Se vacilar essas coisas aí, não tá nem no roteiro, cara. Coisa não, o cara fala qualquer coisa. Fala qualquer coisa. Parece o Nerd Drops, né? E se não tiver essa pegada, não vai não. Sobre os X-Men, tem a mesma opinião geral que tenho para a Marvel e a DC inteira. Já deu o que tinha que dar. Não dá pra fazer mais nada no universo Marvel. É isso, abraços e até logo. Bom, referente ao filme de Stallone, cara, eu acho que ele, do elenco, ele não vai ficar fora. O que ele não vai fazer dessa vez é o roteiro, que já não precisa mesmo, e não vai mais participar da direção. Ele vai deixar a tarefa aí pra outro diretor, o que, na verdade, eu acho até interessante, né? Vai que o filme consegue ganhar uma variada legal aí. É, vamos ver, né? Porque sem os Brucutu, ainda mais o Brucutu Master, né, cara? Que eu sou o Sylvester Stallone. O cara é embaixador, né? Ele tem que estar, cara. Tem que estar. Pelo menos uma aparição, ou fazer parte, né, da produção aí, alguma coisa que tenha o toque dele, vai saber. Pra mim, ele fazendo um simpósio de Brucutices e o Steven Seagal fazendo origami dos vilões no fundo, pra mim já tava bom. Tá ótimo, né, cara? PowerPoint. Fazendo, a gente fez o jabazinho do Eduardo Costa aqui, fazer o jabazinho dele também, né? Ele tem o blog idescada.blogspot.com, que eu adorei o título, que significa Internet de Escada, desacelere sua vida. E o próximo é do Frank Castle, 27 anos, Osasco. Fala aí, galera do Nerd Drops. Fala aí, Frank Castle. Tudo bem, meu querido? É, armado bastante, senão ele vem armado, velho. É um perigo. Se dentro da normalidade já tem um pouco de dificuldades em associar voz aos integrantes do cast, esse último eu fiquei perdido. Eu vou falar, cara. Eu vi o último Taberna do Smoke, cara, e eu fiquei em dúvida às vezes. Falei, cara, o cara parece eu falando. Então. Fiquei contente de saber que estão querendo fazer mais um filme meu. Ou seja, né, justiceiro. O broxante é sempre ter que assistir direto em DVD esses filmes. Mas até gostei desse último. Ficou bem estilo quadrinhos mesmo. Com a aparição do microchip, retalho e com direito à imagem de Tim Bradstreet. Tim Bradstreet é o cara que faz as capas do justiceiro, né? O cara que deu aquele tom do justiceiro com luz direto de cima e o rosto dele todo coberto por sombras, aquele visual do gel repuxado. puxando os cabelos pra trás, coisa do tipo. Ah, só. Esteticamente, acho que o Thomas Jane combinava mais com o personagem. Não sei ao certo porque ele não participou do Zona de Guerra. Mas o Ray Stevenson também não foi mal. A cena que ele pula de um prédio para o outro, se arrebentando todo, dando aquela suspirada antes de puta, que merda que eu vou fazer, é muito foda. E que veio o remake de Doom. Cara, eu vou falar a real, cara. Eu assisti os dois filmes, o segundo eu assisti inteiro. Não sei porquê, não tem motivo. Mas eu gosto mais do primeiro cara, cara, o Thomas Jane, como justiceiro. O Thomas Jane, como personagem justiceiro, eu achei que ficou bem, assim. Ele conseguiu, assim, encarar o papel do personagem e realmente deu a cara do Frank Castle pro justiceiro. E achei, meu, muito legal. O problema é que mudaram muito, assim, a história. Os vilões não são interessantes, entendeu, cara? O John Travolta tava mal pra caralho. Não sei se é papel e tal. Ele era um cara meio que da máfia, assim. Mas, tipo, foi um vilão que não convenceu. Então, o que é legal daquele filme, eu acho que é os últimos 20 minutos que é um pega pra capar, que é o justiceiro que a gente vê nos quadrinhos, entendeu? Nossa, ó, aquele cara que vai cantar pra ele lá no bar também é animal, velho. Tem umas paradas bem legais o filme, só que, tipo assim, o cara já tira o justiceiro de Nova York. Pô, não, você não tem como tirar o justiceiro, sabe, do berço do crime, cara. A ação tá lá, velho. Você coloca, colocaram ele, acho que na Flórida, velho, sabe? É, eu particularmente, assim, como um não acompanhante dos quadrinhos, eu achei que, pra quem não leu os quadrinhos, cara, o primeiro eu achei muito foda. O segundo eu achei legal, é que, assim, eu sou uma pessoa meio crítica com os efeitos. Eu acho que tá sendo mais barato você fazer um boneco e explodir ele, cara, que você fazer uma explosão pro computador feia. Faz um sangue de papelzinho lá, cara, que espirra, que você faz a espoletinha e espirra o sanguinho de verdade. Um efeito físico, né? É, do que você colocar um sangue virtual que é mal feito, cara. É feio. Entendeu? Eu concordo. Tipo, 300 usou, mas ele usou porque ele quis adotar um estilo visual diferente dos demais. É, o filme todo é diferente, né? É diferente. Então. E outro, o sangue no 300 não fica feio porque a câmera é diferente, o filtro é diferente, né? Exato. E a proposta era totalmente aquela, né? É, foi original naquela vez que foi feita. Nas próximas vezes, cara, se colocar sangue falso, sabe, num cara no meio de um subúrbio, não fica legal, cara. Nada melhor que aqueles os tiros dos filmes do Scorsese, cara. Nossa, é isso mesmo, cara. Sangue de galinha, sei lá, é aquele... Tripa de galinha, né, cara? Os caras... Tripa de galinha, groselha. É, agora não se usa mais, eu acho, né? Partes animais, mas... sei lá, cara, groselha, espessa com amido de milho, qualquer porra assim, cara, pra ficar um sanguinho melhorzinho, né, gente? Pois é, esses dias eu revi aquele filme Cassino, do Scorsese, e tem uma cena, cara, que o cara dá um close numa execução que o cara dá um tiro na cabeça do outro, velho, e porra, não tem nada de computação gráfica, e é totalmente muito mais convincente do que qualquer cena do Mercenários. Ah, ó, sério também, né? Porra. Logo Mercenários. Não, convincente assim, com as mortes, né? Não que eu... Ah, sim. Eu adorei Mercenários, achei que a dose de violência que a gente precisava, entendeu? É, só que podiam gastar uma graninha ali contratando, sei lá, o Tom Savini e fazer um sanguinho bom, né? Entendeu? É, exatamente. Mas, em compensação, os infiltrados também, né, cara? Os infiltrados aí. Nossa, aquela sangueira também, pô, custa nada, né, meu? Faz um efeitinho melhor aí. Ah, pois é, né, cara? É porque, aí, mas aí o que tá? O que que acontece? Quando você tem sangue virtual, você pode ter uns atorzinhos mais meia boca, entendeu? Uhum. Se você vai fazer um sangue real, né, no caso físico, você precisa de um ator melhor, entendeu? Não, então eu vou dar a dica, pra finalizar essa conversa, eu vou dar a dica pra você, ouvinte, o que que é filme feito na unha, na raça, com efeito violento e do c... Põe aí no YouTube, eu acredito que deva ter, nunca busquei no YouTube, é que eu tenho filme aqui em casa, pra variar, né? É, o que que você não tem na sua casa? Olha, meu Pérez, tira uma fotinha da sua prateleira e põe no cast, vamos? Beleza, depois eu ponho lá no post. Esse... Não, eu só vou mandar do verso, isso que todos os meus DVDs não estão... Não precisa nem pôr o que tá na casa da sua mãe, põe o que tá aí com você, que senta, que fica atrás de você. Pois é. Mas então, busca aí a morte do Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio é o ator no filme Nascido pra Matar, que, se não me engano, é um filme dos anos, final dos anos 70, ou dos anos, começo dos anos 80, que é dirigido pelo Stanley Kubrick, cara. Isso, é Full Metal Jacket. Full Metal Jacket, exatamente. E o Vincent D'Onofrio, cara, ele coloca uma escopeta na boca. Dá um tiro. E dá um tiro, cara. Isso no banheiro, um cenário totalmente branco, tá ligado, velho? E é uma cena, cara, totalmente foda. Não existia computação gráfica que prestava gasto na época. Meu, confere lá e você vai ver o que, que é diretor bom, o que, que é elenco bom, né? E tem uma outra ceninha também, né? Que eu tô falando já, só pra finalizar. Full Metal Jacket. Quem pudesse, quem não assistiu e puder assistir inteiro, é um filme do caralho, cara. E aquela cena batendo no cara. É verdade. No próprio D'Onofrio, né? É. Batendo no Vincent D'Onofrio, cara, com as meias e com um sabonete dentro, velho. É uma coisa agoniante de se ver. É agoniante, mas o meu amigo, ele me contou que o pessoal faz isso no exército e ele nem sabia que esse filme existia. Então, é mais agoniante ainda. Então, o procedimento é padrão, viu? Seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Bom, e o nosso último e-mail, não é um e-mail, é uma bíblia. O nosso desenhista de plantão, ótimo artista, indico lá. Se quiser fazer um background personalizado pra gente também, fica bom. O nosso grande ouvinte aí, Eduardo Palhares. Ele é empresário, 31 anos. Empresário, né, cara? Porra, 31. Porra, eu achei que você fosse mais novo, hein, cara? Ele tem espírito moleque no Twitter e tal, mas, porra, 31 aninhos, né? Tá alcançando a gente. Eu, né? O Guizão tá baixo disso. Tô longe. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que mais um cast fantástico de vocês. Muito obrigado. Mas tem que falar algo sobre a parte que vocês comentaram sobre os X-Men. Quando vocês perguntam como o Hulk e o Quarteto Fantástico não seriam confundidos com mutantes, assim como o X-Men. Ih, quer voltar na discussão. Consequentemente caçados, a resposta é que no universo Marvel é que nem todo super ser é mutante. Explicando, mutantes são aqueles que nascem com o genoma mutante, que foi o que a gente comentou, né? Sai mutante por natureza, sem fator externo, e naturalmente desenvolve poderes na puberdade. Super-humanos são todos aqueles que ganham poderes dado a algum fator externo. Ele, inclusive, escolheu a mesma expressão que eu. Exemplo, Banner, radiação gama, igual Hulk. Sendo assim, no meu ponto de vista, tudo é relativo à ideia que o Stan Lee queria passar na época que criou os X-Men, que são representantes no mundo dos quadrinhos das minorias, que sofriam preconceito na época. Até dá pra imaginar que o Professor Xavier seria a representação do Martin Luther King e o Magneto, e a representação de Malcolm X. Mas isso sou eu desviando do assunto e viajando demais. Não, cara, eu acho até bastante acrescentar, porque... Ainda mais pela época que ele foi feito, né? É, porque X-Men, convenhamos, quem criou X-Men foi a mulher do Stan Lee. Essa é a grande verdade. Ele não tinha mais nenhuma desculpa original pra criar super-herói, a não ser radioatividade. Eu já citei isso no Nerd Drops, né? A mulher dele sugeriu, que tal se eles nascessem simplesmente com poderes, né? E beleza. Aí, com certeza, tudo foi se desenvolvendo. Surgiu a ideia dos mutantes serem minoria, surgiu o tema do preconceito, que foi super interessante e tal, né? Voltando aos mutantes, sobre o fato do universo Marvel estar super povoado de mutantes, spoilers adiante, então se vocês quiserem pular até o final do e-mail, nos quadrinhos isso não é mais realidade. A raça mutante, se não me engano, conta apenas com algumas centenas de representantes ao redor da Terra. Isso aconteceu depois de vários acontecimentos iniciados em Vingadores: A Queda. Neste arco, os Vingadores entram em declínio depois de vários acontecimentos / tragédias e vão desmantelando o grupo até o ponto que eles descobrem que a culpada por tudo era a Feiticeira Escarlate, filha de Magneto, com seus poderes mutantes e um caso de tô perdendo o controle, começou a ferrar a vida de todos os outros Vingadores, né? Eles quiseram dar um revival mais ou menos na história da Fênix Negra, né? Só que com a Feiticeira dessa vez sendo o foco. Ela acaba sendo derrotada no final, Magneto aparece e a leva para Genosha para tentar curá-la, o que nos leva algum tempo depois para a saga Dinastia M, onde os Vingadores e os X-Men ficaram sabendo que, mesmo com o esforço conjunto de Xavier e Doutor Estranho, os poderes da Feiticeira Escarlate estão quase fora de controle e eles decidem ir a Genosha resolver isso de uma vez por todas. Mas devido à influência externa, Wanda, que pra quem não sabe é a Feiticeira Escarlate, com seus poderes altera toda a realidade do universo Marvel, onde todos tinham o que sempre queriam, principalmente Magneto, que era governante de Genosha e a raça mutante era dominante no planeta da Terra e viviam em harmonia com os outros seres humanos. Para encurtar a história, como se isso fosse possível, por causa de uma mutante do Wolverine, que recuperou todas as memórias que ele tinha da realidade anterior, junta um grupo de heróis que ela desperta dessa realidade e partem para pegar o responsável por isso em Genosha, a Feiticeira Escarlate. No final, quando estava quase vencendo, a Feiticeira solta seu último ataque falando apenas No More Mutants, que quer dizer, traduzido, sem mais mutantes. A realidade volta ao normal, só que com grande parte da população mutante não existe mais. Milhares de mutantes perdem o poder, o que inclui o Magneto, e alguns morrem pela realidade ter voltado no exato momento que foi alterada. Depois desse evento, todos os mutantes voltam a ser uma raça em minoria no universo Marvel, o que, sinceramente, dessa história que eu cheguei a acompanhar parte, é a única coisa boa que se dá pra aproveitar. E que ainda assim não faz sentido nenhum. X-Men foi legal, acho que até meados dos anos 90. Depois o pessoal começou a ter umas ideias muito, sabe, mirabolantes e tal. Bom, acho que era só isso que eu tinha pra falar. O cast é sempre engraçado pra caramba. Eu curti muito o novo integrante Gizmok. A voz dos dois é bem parecida mesmo. Abraços a Charlie Sheen. E se escutasse o Nerd Drops, diria The Winning, né? E grande abraço aí pro Ed Palhares, obrigado pelo e-mail. Agora vamos partir para o cast, lembrando que você pode mandar os seus e-mails, né, ou discutir sobre as notícias aí na nossa área de comentários. Utilizem sempre a área de vocês para discutirem, mandarem suas opiniões também. A gente te acompanha, podem ficar tranquilos. Vocês que estão afim de fazer alguma crítica construtiva, pode mandar também, entendeu? Porque muita gente manda enchendo a gente de elogios e a gente sabe que isso daí não é 100% a realidade, né? É, claro, né? Nunca é, né? Se vocês têm críticas construtivas e sugestões, mande também, que vocês falam que a gente escuta. Então é isso aí, vamos embora pro cast. Simbora! One day you will have to answer to the changing at the sky. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Novo American Pie vai reunir elenco original. Darren Aronofsky fora de The Wolverine. Diretor de Crepúsculo pode dirigir sequência de Demolidor. E Arnold Schwarzenegger pode voltar em True Lies 2. Dubladores do filme Rio vêm para o Brasil. E teria os Caça-Fantasmas 3 novo diretor? E essa semana também chegaram novas imagens de Thor, pra quem tava sentindo falta de Thor e dos outros heróis da Marvel na nossa pauta, né? Toma aí agora. Nossa, mas tá bem Power Ranger o negócio aqui, hein, cara? Esse Loki com esses chifrinhos tá qualquer coisa, hein? É o Cavaleiro de Capricórnio dos Cavaleiros Zodíaco. Não, é. O Loki tá o Capricórnio descrito. E abaixo tem um Zord, cara. E o Loki tá com a espadinha do He-Man, né? Não, você sabe o que é pior disso tudo? É que apesar de tá com esse visual meio Power Rangers e tudo mais, tá muito fiel aos quadrinhos, é isso que é mais assustador, entendeu? É que Thor é uma parada brega mesmo, velho. Os deuses asgardianos são bregas pra caralho. Por isso que desapareceram, né? Por isso que eles não ficaram muito em voga, né? Na região. Tem as tendências. O Anthony Hopkins parece que saiu do filme Os Dez Mandamentos, né, velho? Tá mesmo, Moisésão foda, né, o figurino, cara? Pobre, velho. E o mais legal também, né, cara, a Renée Russo tá envelhecida, né, cara, na foto. Ela tá envelhecida, né? Na vida, né? Cara, eu vi o trailer, eu achei bem interessante. Eu tô levando fé que vai ser legal, de verdade. É aquela coisa, o filme do Lanterna Verde, quando eu vi o trailer, eu imaginei, olha, isso tem um potencial pra ser ou bem legal ou uma bosta absurda. O do Thor tem um potencial pra ser muito foda ou uma bosta absurda. Então, o do Thor tá levando vantagem, entendeu? Você chegou a assistir o Besouro Verde ou não? Não! Lanterna Verde. Não, Lanterna Verde você falou, né? O trailer, sim. O filme, não. O filme nem saiu ainda. É, não saiu. Eu confundi com o Besouro. Olha só, o Besouro já tava querendo descolar um Thor. Já mandou o link do Torrent aí pra galera, pô. Só que Guizão se mudou pra Brasília, ele acha que assim, né? Não, você não precisa morar em Brasília se é assim, não, Guizão. Você pode ser uma pessoa certa, tudo sério. Desculpa, é que aqui é o oxigênio. É o ar, né? É o ar, eu entendo. É, trambica tudo. A falta de ar é culpa do Benex. Já que você chamou a minha atenção, só eu que acho que esse filme vai micar foda. É, parece que sim. Não, cara, eu não acho que vai bicar. Eu só acho que ele não vai nem feder, nem cheirar, sabe? Ele não se dá pra levar a sério. A parada tá muito, muito carnaval, sabe? Ele vai, pra mim, ele vai se pagar e só, sabe? Não vai ser nada demais, assim. A Marvel vai bater ali em cima do riscado. E o pessoal acho que vai esperar algum lucro esse ano. Vai vir do Capitão América, cara. Eu não sei, cara. Porque quando eu comecei a ver as armaduras, por exemplo, a gente tava com aquela impressão de borracha, né? Eu dei borracha achado, não sei o que, mas acho que de tanto ver imagens, cara, e coisas assim, eu tô começando a me acostumar com elas, começando até a achar legal. Olha, se não tivesse rolado antes o Homem de Ferro 1 e 2 pela Marvel Studios, que ficaram bem legais, o primeiro é muito foda, o segundo não é tão foda quanto, mas é muito legal ainda assim. Se não tivesse rolado esses filmes, eu não levaria fé em Thor, mas como rolou esses dois filmes antes, a Marvel vai levar essa parada a sério, eu tô realmente acreditando que vai ser um bom filme. Eu acho que eles não vão cagar a chance que eles estão tendo agora, quem tá à frente tentando montar esse universo, tá fazendo uma parada legal, eu tô realmente com fé que isso vai funcionar. Agora o Renato falou um negócio, grande verdade, né, cara? Todo cenário de Asgard parece um carro alegórico, né? Carnaval do Brasil, velho. Grande Rio total, cara. Unidos de Asgard. E a gente vê, assim, essa pequena cena do Anthony Hopkins aqui com o Odin, né, que o pessoal vai ficar meio preso também a mitologia, né? Porque aqui já aparece um dos lados do Odin, acho que um corvo, né? E se não me engano, o Odin ficava acompanhado com dois cães e dois corvos no trono, né? Um negócio assim. Que é algo que não conta no quadrinhos da Marvel, se eu não me engano, né? Mas faz parte da mitologia. Ok, beleza. Super relevante seu comentário. Ficou claro que ninguém entende nada de mitologia aqui além do Oliver, ok? Mais alguma coisa sobre Thor? Vai ser uma merda. Próxima notícia. E já há algum tempo que a Universal Pictures tem planejado, né, fazer um novo American Pie com o elenco original, que eu acho, por sinal, o único filme que prestou da série, que é o primeiro American Pie. Não sei se todos vocês concordam comigo. Eles entraram em contato com Jason Biggs, Sean William Scott e Eugene Levy pra fazer o filme americano, a reunião do filme. Ele ainda tá em negociação com Thomas Ian Nicholas, Tara Reid, Chris Klein, Mena Servari e Jennifer Coolidge pra retomar a franquia. O roteiro vai ficar a cargo do John Hurwitz e Hayden... Nossa, agora fudeu, hein? Skolsberg, que vai mostrar alguns acontecimentos após o American Pie casamento. Passou recentemente na TV e ainda continua uma porcaria. Descartando as histórias lançadas diretamente pra DVD. E aí, alguém espera alguma coisa disso aí? A Mena Servari. É, Tara Reid. Caramba, a Mena Servari, né, velho? Pelo amor de Deus. A Tara Reid tá acabadaça, ela já foi bem melhor, ela tá bem acabado. Verdade, no Scrubs ela tava bem. Eu concordo, cara, e a Mena Suvara desapareceu, cara, eu não vi ela fazendo mais nada. Mas eu não acho que ela volta pra isso não, ela foi fazer uns filmes mais, sei lá, papel sério, ela não vai voltar a fazer essa putaria toda de novo, não. Ô Su, você fala pra mim, você sabe se por acaso ela não tá no circuito alternativo, também conhecido como pornô? Cara, caguei pra ela, viu, nem sei quem que é Mena Suvara, eu tô em outra agora. Essa aqui. Cara, então, eu vou pesquisar, peraí. É uma foto da Mena Suvara de cabeça raspada aqui, que tá tensa. Cara, e a Jennifer Coolidge, se eu não me engano, era a doidinha da flauta, né? É Stifler's Mama, se é a Jennifer Coolidge. É? Não, a doidinha da flauta, não. A doidinha da flauta, nem, o nome dela nem aparece aqui. É, ela tá fazendo How I Met Your Mother. É, pode que, crer, é a Lily. Exatamente. Que é aquela que era da série Buffy. É, o Willow, né? Isso. Que casou com um maluco aqui, com o Jim, que eu também não sei como é o nome do ator, o Jason Biggs. Ó, então, a Mena Suvara nem tá em pornografia, não. Não, viu? Ela tá naquele seriado novo da Warner, The Cape, da Warner, da Universal, da Fox, de uma dessas grandes. Da Universal, é Universal, acho, né? Da Universal, é, acho que é. Tá no The Cape, tá pra sair 4 filmes dela. Um que é pra TV e os outros 3 são pro cinema. O Castanico é total isso, né? Te confesso que provavelmente eu assistiria, dificilmente iria ao cinema, muito provavelmente pegaria isso no torrent mais próximo, mas ia ser meio esquisito ver aquele carinha lá, que eu esqueci o nome dele agora, que tinha as piadas de cocô no primeiro filme, e que sempre pegava a mãe do Stifler, tentar pegar a mãe do Stifler de novo, porque a mãe do Stifler tá um bagaço. Se ela já não era essas coisas todas no primeiro filme, hoje em dia é porra. Cara, ia ser engraçado, né, ele tipo, você não vai pegar a mãe do Stifler? Cara, não, meu, ela tá um bagaço, sabe? E só pra... No filme, sai daqui, mano. E só pra avisar as pessoas que a Mena Suvari tem um sex tape, é só digitar no Google. Ah, eu ia perguntar isso pra você. Mena Suvari, sex tape... E contemplem. E isso daqui não tem nada a ver com How I Met Your Mother, né? Não. How I Met Your Mother. Ah, cara, que nem o Dudu falou, eu também. Eu acho que eu muito pouco provavelmente iria no cinema assistir isso. Mas, cara, você pegar aí umas 2 horas que você tiver sem fazer nada, né? Quem sabe? É a reunião de elenco mais esperada desde, sei lá, Velozes e Furiosos. Tô esperando Friends até hoje, não falo uma asneira dessa. American Pie sai por qual estúdio? Universal. Ah, que legal. Vai ser o triunvirato, então, porque é Doom, Velozes e Furiosos e American Pie. Caralho. O bom do American Pie é que, puta, não tem bom, né, velho? É triste. Bom, e tempos atrás foi anunciado que o diretor artístico e cult Darren Aronofsky estava encarregado de trazer Wolverine de volta para as telonas, e a notícia que chega agora, é praticamente uma bomba, é que o diretor, que aí concorreu de melhor Oscar, né, concorreu de melhor diretor... Caramba, o cara que concorre ao melhor Oscar... É o Oscar mais bonito. É, a estatueta mais cabeçudinha, né? Mais brilhante. A mais polida, né? Foda que são 80 anos de concorrência, né? Bom, então o concorrente, o melhor diretor aí do recente Cisne Negro, ele vai se retirar do projeto, né? Alegando que vai ficar muito tempo fora e longe da família, né? Consequentemente. E o comunicado da saída do diretor foi anunciado na última quinta-feira. E o diretor aí, que como todos sabem aí, tem um casamento e filho com a atriz Rachel Weisz. O projeto ele já se encontra em pré-produção e é o único confirmado mesmo, obviamente, é o Hugh Jackman como ator principal. A Rachel Weisz é aquela mina que fez Miami Vice, não é? Puta, nossa, você tava vendo essa piada vir e não acreditava que ela tava chegando. Outra informação importante também, que Weisz é trigo em alemão, né? É o quê? Não, eu não... Trigo ou cevada? Trigo. Tudo Salles, você assistiu Cisne Negro? Não assisti, mas minha mulher assistiu Cisne Negro, ela gosta de balé e como era filme de mulherzinha, ela foi ver, eu não tive interesse em ver, não. Agora, eu soube que a cena lá da Padmé se pegando com a menina de Dead Seven Shows, que é interessante, mas eu não vi o filme, não. Interessantíssima. Na verdade, ele dirigiu Cisne Negro, mas quem dançou foi o Wolverine. Que filha da puta! Eu gostei cara, da resposta do que ele deu uma de Silvio Santos. Eu não Silvio vi, Santos, mas minha mulher viu. Eu não vi, mas minha filha viu. Ah. É, mas é bem por aí mesmo, cara. Primeiro, eu não achava que esse cara iria realmente dirigir o Wolverine. Eu acho que em algum momento algo iria acontecer. Ele é muito artístico. Exato. Pra fazer filme pipoca. Eu não acho que o Hugh Jackman, e muito menos a Fox, estavam interessados em fazer um filme artístico. Se vocês forem lembrar bem, a última vez que um diretor desses artísticos dirigiu um filme super-herói foi aquele Hulk bizarro do Ang Lee, que é uma merda absurda. Eu não levaria muita fé que isso fosse acontecer, não. De boa. Poderia ser interessante? Poderia, mas não levava fé, não. Uma coisa que eles têm que lembrar é que o Wolverine não envelhece, mas o Hugh Jackman tá envelhecendo só ele, viu? Mas o Aronofsky, inclusive, ele era o primeiro cotado antes do Christopher Nolan pro Batman Begins, cara. E ele tinha um conceito todo, até do Alfred ser um negro, mecânico, sabe? E tinha uma porrada... Cacique. É, tinha uma porrada de ideias, assim, cara, de... Cara, mas levar o filme mais pro lado artístico mesmo, né? É, o negão mecânico que fazia plié, né? Isso aí apenas dele. É. Eu, na verdade, eu tava muito curioso pra ver o resultado final, né? Infelizmente, assim, a gente não vai conferir. É que nem o Dudu disse, né? Parece que um não fazia questão do outro, né? O estúdio e o diretor. É tipo, ó, oh, gente, não vai dar pra dirigir o estúdio e falar, ah, tá bom, sabe? Cara, se eu vou ficar muito tempo longe da minha família. Se eu fosse fazer isso, tinha que ser por uma coisa que valia a pena, né? Que a tarefa de você reerguer o Wolverine da última merda que foi o primeiro filme, né, cara? É uma tarefa árdua. Tem que ficar muito tempo longe de casa mesmo. Tanto que o filme ia ser independente do outro, né? Você nem sempre faz isso quando o anterior é uma merda. Tá. Vê aí Motoqueiro Fantasma, Demolidor. Todas as porcarias vão ser assim, cara. É, só fingir que não aconteceu, né, cara? É assim que funciona. O Incrível Hulk também foi meio que independente do anterior. Foi. Eles meio que fazem aquele semi-reboot, né? Virou moda agora. Eles fazem um retcon de 2 minutos ali no começo e, pum, na sua cara, se vira com... Isso aí é o que você precisa saber. Tá, mas quem seria um bom diretor pro filme do Wolverine? Ah, o próprio Hugh Jackman, cara. Ele vai ser o produtor, diretor, iluminador, vai ser aí vai ser uma bosta, vai ficar uma bosta impressionante. O Joel Schumacher. O Wolverine vai usar o uniforme com mamilos, né? Na verdade, o Wolverine ia ser uma geisha, né? Porque a história do Dace passa no Japão. Então, é, o uniforme... ia ser o Hashi no lugar da garra, né, cara? Uniforme com mamilos e adamante, né? Não, mas sabe quem é mais ideal, assim, pra um filme do Wolverine? Eu acho que o Stallone ia mandar bem. Porque, porra, é um filme de ação. Porque ele é muito cabeça, ele é, sei lá... Eu não sei o que ele ia fazer com o filme, ia ficar dark, né? Dá pra ver nada. Na verdade, um problema que eu vejo no Aronofsky é que ele concentra o foco da direção nele com todo mérito. Vejo isso daí ele fazendo muito bem no elenco do filme. Não, assim, não se concentra muito no roteiro, sabe? Ele não trabalha muito bem na direção, assim, da história pra tela. Mas com o elenco ele trabalha muito bem. E, assim, a gente sabe, cara, Wolverine já tá desenvolvido, né? Eu acredito que até muito bem mostrado aí pelo Hugh Jackman. O que falta mesmo, cara, é uma boa história, né? Cobrindo por trás de tudo isso que a gente viu. Que não foi o suficiente bom pra agradar, meu, fãs e o público até que não acompanha quadrinhos. O roteiro não chegou a ficar pronto, não, né? Até onde se sabe, né, que a gente falou é que ele tá em pré-produção. Mas acredito que até o roteiro mesmo não tá finalizado. Cara, assim, eu acho que ele é um bom diretor, mas não é o tipo de filme pra ele. Se você botasse o Woody Allen pra dirigir Wolverine, isso também não ia dar certo, porque não é o tipo de filme dele, mas o Woody Allen é um bom diretor, sabe? Só é um péssimo comediante. Falando do Aronofsky, já que precisamos dar uma opinião abalizada de alguém que realmente entende de balé. Dona Maria Moraes, você que assistiu aquela coisa bizarra chamada Cisne Negro? Não é bizarro. Sim, então... Senti a mão levantada assim, ó, virada pra cara do Dudu agora. Não é bizarro, eu adorei, muito legal e tudo, mas não é assim o melhor filme da minha vida, nem nada disso. Mas, sem dúvida, de novembro pra cá foi o melhor filme que eu assisti. Eu tô aqui caindo de paraquedas, o que que tá acontecendo? Na verdade, estamos falando especificamente do diretor do filme. O diretor do Cisne Negro, ele tava escalado pra fazer o Wolverine, até então. Aí ele desistiu no meio do caminho. Que essa é massa que o povo fala Cisne Negro, né? O Cisne da Disney. É igual na quem verdade, fala Minnie Mouse. É, não foi fraco, hein, Minnie Mouse. Na verdade, eles estão falando de Cavaleiros do Zodíaco. Bem-vindo ao Nerd Drops. Só vou falar, então, no diretor do Cisne Negro, eu acho que o filme tinha um potencial de ser mais suspense, mais assim, sabe, psicológico, mais... pesado. Ele é pesado, mas ele podia ser mais assim, como é que eu vou dizer? Puxar pra um gênero diferente do que foi. E o que você acha dele, apesar que agora ele foi descontinuado da adaptação do Wolverine nova, o que você acha dele dirigindo um filme tipo Wolverine, assim, que não é uma coisa... tão artística, ou pelo menos as pessoas não querem que seja. Quando você vai fazer um filme, normalmente o diretor, quando ele fica muito mais amarrado ao que o estúdio quer, ao que os produtores querem, a quem tá botando dinheiro lá na mão quer, e normalmente acabam não podendo dirigir da forma como acreditam que deve ser. Eu não acho, vendo Cisne Negro, não acho que ele consiga fazer, mas se o fato de Cisne Negro ter sido desse jeito é porque os produtores quiseram assim, o estúdio quis assim, não queria fazer uma coisa muito pesada, muito mais pesada do que já era, pra não afastar o público, porque senão ia acabar virando uma coisa muito cabeça, né? Penas nascendo nas costas do Wolverine, né? Ia ser... virar a galinha preta. Espontâneo. Se bem que pena de adamantium ia ser legal. É. Já tinha um negócio desse. O arcanjo tinha pena de adamantium. Não era adamantium, era só aço inoxidável. Mas ele conseguiu isso de maneira artificial numa cirurgia de fimose. Exatamente. Feita pelo apocalipse. Bom, e o diretor David Slade, que foi responsável por dirigir a saga Crepúsculo Eclipse e o excelente 30 Dias de Noite, ele andou conversando com os estúdios da Fox pra ver se traz de volta às telas a nova aventura do Demolidor, o nosso querido herói cego da Cozinha do Inferno. O que anda circulando por aí é que o possível projeto vai ser retomado de onde o filme anterior já tinha parado, e que foi dirigido pelo Mark Steven Johnson e na época estrelado pelo Ben Affleck e pela Jennifer Garner, que depois até acabou fazendo o Elektra, que também foi uma bomba. Tá, mas assim, se ele seguir a ordem aí de coisas que ele fez, não acredito que o Demolidor vai encontrar com criaturas brilhantes ao sol, né? É o que todos nós desejamos. Ele vai fazer de conta que nem viu. Ou será que ele vai encontrar com algum lobisomem descamisado e vai apalpar pra poder ver tudo direitinho? Ah, mas só, vocês estão falando. Alguém realmente quer ver um novo filme do Demolidor? Alguém precisa de um novo filme do Demolidor? Eu sério? Preciso de um filme bom do Demolidor. Aí que tá. Se fosse um filme Demolidor feito pela Marvel Studios, eu até queria. Pela Fox, responsável por coisas maravilhosas como Quarteto Fantástico 1 e 2, Wolverine e X-Men 3, sério? É, Dudu, para. Pô. Daqui a pouco ele tá chorando aqui. Cara, o diretor fez Eclipse, velho. Fez Crepúsculo. Cara, mas peraí, deixa eu defender um pouco o diretor. Ele fez um filme que eu gosto muito, que se chama... Bom, tem um nome escroto no Brasil, de meninaamar.com, que é com a Ellen Page, que é um filme... É um thriller psicológico muito tenso, que eu gostei muito, assim, sabe? Ele é um diretor tipo o Aronofsky, que ele é bem minimalista, assim, ele usa bem pouco efeito especial e tal pros filmes dele, e ele é minimalista, é por isso que o lobinho lá de Crepúsculo fica sem camisa, é por isso? Já que você falou em Crepúsculo, aí tem que defender o cara de novo, velho, porque é assim, não tem o que ele pudesse fazer pra melhorar a saga Crepúsculo ali, sabe? Os dois primeiros filmes, se o roteiro, a história já é ruim, se ele já foi escrito ruim desde o livro, não tem como o cara simplesmente melhorar, entendeu? Aliás, Eclipse, pra mim, foi o melhor dos três. Macão correu a framboesa. Eu acho que qualquer filme de Crepúsculo... Você assistiu os três, é sério isso? Pô, cara, com a minha mulher aqui. Não, sua mulher não coloca a Dona Onça no meio, rapaz? Ô, cara. Puta. Ele aproveita pra falar essas coisas enquanto ela tá dormindo. Aliás, eu tive que assistir Eclipse pra ela poder assistir comigo Os Mercenários. Ah, foi uma troca, então. É o que eu chamo de vale filme forçado. Eu até acredito que foi uma troca, mas eu acho que escolher os filmes é que tá trocado, tá? Deixa claro. Uma troca de gosto, né? Ah, cara, mas eu persisto, assim, o David Slade, cara, é um diretor, cara, você paga, ele vai e faz, né? Eu conheço muitas mulheres que ganham a vida assim. E faz bem feito, não faz? Não sei, nunca contratei os serviços, mas liga pro Lúcio que ele pode te responder isso. Tira limpo, Sussi. Eu conheço várias mulheres que trabalham com isso também, e todas realmente fazem valer o dinheiro que você investe, cara. É um investimento de primeira categoria e muito bom. Segura. É investimento com o final feliz, né, Sussi? É uma massagem, cara. É uma massagem com o final feliz, exatamente. Mas elas não ficam ofendidas porque elas acham que você tá gozando? Caralho, mano. Cara, simplesmente você tem que fantasiar, né? Deixar aí. O importante é gozar, não importa por onde, já dizia o Polar, né? Polar! Bom, o roteiro do novo filme é baseado na história A Queda de Murdoch, que é a história do Frank Miller, que o rei do crime, quando ele fica sabendo da identidade do nosso herói, ele destrói a vida pessoal do Murdoch. Então, a outra coisa que você sabe do filme é que o Ben Affleck não vai participar. Então, muito relevante. É uma notícia. É um indício de reinício. Duas aí. Duas notícias, né? Boas em seguida, né? A melhor história do Demolidor com a melhor não escolha de elenco, né? Na verdade, Oliver, não é a melhor história do Demolidor. É a única história que faz sentido em algum lugar no mundo. Porque se o Lex Luthor descobre que o Superman é o Clark Kent, o que ele vai fazer? Ah, não! Eu vou, sabe, ficar ameaçando ele de contar a identidade dele, porque eu quero pra sempre ter um inimigo mortal. Não, o cara falou, é assim então, vou lá e vou te fuder. Falou pra todo mundo que ele era... Então, sabe, é um cara plausível, né, digamos assim. Mas olha, cara, se só eu que acho uma sacanagem chamar a queda de Murdoch justamente por ele ser cego... Caraca, vocês ficam aí rindo, o Ben Affleck não vai fazer o Demolidor, só que eu já li aqui em sites dizendo que o Robert Pattinson vai fazer, viu? Tá copado. Puta merda, cara. Agora pede de joelhos aí, pede de volta o Ben Affleck, pede. Mas no Moraes é assim, ela vem pra arregaçar, né? É, mas só tem graça assim, olha. Sério aqui, ó. Saiu hoje no Cine Pop. No Terra, no Globo.com, no R7, no pop.com.br, Robert Pattinson está cotado para ser o Demolidor. Robert Pattinson já é o novo Demolidor. Que isso? Nossa, pode ser o próximo Demolidor. Eu tô falando, o cara dirigiu Crepúsculo, se encantou com Coisas que Brilham no Dia Claro, se encantou com Lobisomens Descamisados. Só falta botar o pescador parrudo, Dudu. Então, sabe? Quer dizer, ele chegou lá, já tomei chifre do lobisomem mesmo, vou fazer o Demolidor. Porque eu confesso que muitas vezes eu não entendo o que o Oliver fala. Não, entendi. Demolidor, demônio, chifrinho, tomou chifre. Eu entendi. É que... Não, é um trenzinho de ideia. É assim, meu rim esquerdo está rindo. A sacanagem é o seguinte, imagina se o Demolidor começa a brilhar agora, é sacanagem, né, velho? Porque se imagina o cara cego, ele já não enxerga nada, ainda brilhando no escuro ainda, sei lá. É um alvo ambulante. Não, claro. Merda, sacanagem. Ele brilha no claro, não é no escuro, gente. É a luz do sol, ele brilha. Uma coisa assim, meio sandálias inversas. Eu queria defender um pouco o Ben Affleck, porque vocês, porra, só falaram mal do cara. Olha só. Ô, Benevino, tu vai se ferrar, você tá aqui pra defender todo mundo, você é advogado do capeta agora. Ah, eu não, cara. Eu falei mal de Thor quando tava todo mundo falando bem. Volta, passou a informação, o Demolidor já é advogado, ele que se defende a si mesmo, viu? E chega dessa porra, próxima notícia. Próximo filme de Schwarzenegger pode ser True Lies 2. Depois de anos falando sobre a continuação de True Lies, o Tom Arnold, que era o ator coadjuvante lá, era o parceiro do Schwarzenegger no primeiro filme, deu umas algumas declarações aí sobre a franquia. Primeiro falou que iria virar uma série de TV e agora que está tentando convencer o Schwarzenegger a voltar aos cinemas e fazer exatamente True Lies 2. Na verdade, ele só queria trollar os dois, né? Tutum tá total, galera. A intenção seria que o James Cameron voltasse também para a direção e ele já tem um roteiro inicial engatilhado olhada pra isso. Pergunta número 1. Vocês acham que James Cameron voltaria pra dirigir esse filme? O cara que dirigiu o Santuário não vai dirigir True Lies, velho? Ah, mas o cara... Santuário, não. Ele produziu só, cara. Ele só... É. Ele produziu e acho que emprestou a tecnologia 3D do Avatar. Nada mais. É, só passou cartão, né? Depois de passar 10 anos fazendo Avatar, todo aquele diretor hypado agora, voltar a fazer True Lies 2, eu não levo fé que o James Cameron voltasse. Eu também acho que não faz. O filme pode sair, mas sem o James Cameron. E sem o Schwarzenegger, né? Ele vai largar a vida política dele? Já largou. Já largou. Ele já não é mais governador e ele não pode ser presidente. Vai fazer o quê agora, pô? Não pode ser presidente nada, meu filho. Depois que elegeram o Obama e tudo mais, tudo é possível. Tem um negro nerd na presidência dos Estados Unidos, por que que não pode ter um ex-fisiculturista sueco? Austríaco. Austríaco. Porque ele é austríaco. Porque é americano. Pra ser presidente tem que ser. A gente já aprendeu que constituições vêm, vão, com uma facilidade muito absurda. Já dizia o Stallone, né? Ele tentou ser presidente, né? Ele foi governador e depois foi presidente. Então, cara, opa. O Schwarzenegger, ele tem uma constituição forte. Despedou, se for realmente o fim do mundo com invasão alienígena, é fato que ele será o presidente de qualquer maneira. Agora, uma coisa que vai te intrigar. Mas olha só, cara, o James Cameron, ele não vai voltar pra dirigir esse filme, porque ele tá com dois filmes do Avatar pra lançar aí, ele vai estar mega ocupado. Pois é, eu também não levo fé que ele volte pra dirigir, não. Ele pode até ficar com o produtor executivo pra dizer que ele apadrinhou o filme e tal, mas dirigir ele não volta de maneira nenhuma. Cara, eu acho que indiferente de ter o Cameron, não, cara, se não tiver o Schwarzenegger, eu acho que... Não, mas tem que contar que o filme já é uma bosta, né? Vamos ser... Sério? Não dá. Mulher, não. Né? Você não sabe nem qual é, Dro. Qual é o filme True Lies? Claro que eu sei. Inclusive, aquele caça parando lá pra ele poder subir na... Olha. Porra, aquela cena é foda. Como é que a pessoa, ao falar de True Lies, critica logo essa cena? É a melhor cena do filme. O cara atira um árabe durado no míssil. Deixa eu só falar uma coisa. E aquela metralhadora esperta que fica caindo na escada e matando só os terroristas, pô. Nossa, é muito bom, cara. E aquela cena que o caça tá passando no prédio e você vê o helicóptero filmando, tá ligado? Sim. O helicóptero da equipe e você vê em cima no reflexo do prédio, assim, cara. É, muito bom, velho. Mas eu acho que você tem que tirar esse ódio do coração, cara. Não. Se é pra fazer uma coisa de... um filme de pavorosa, como diz minha sogra, faça vá assistir um James Bond, uma coisa assim, não. Daqui até o Oliver, que é velho, gostou disso. É porque Mara é menina, é diferente. Mas se fosse um filme, se fosse Cisne Negro 2, que ela depois de virar cisne, agora vai virar um ganso, Mara ia gostar, só porque tinha balé. Mas eu vou te falar, a gente tem que levar muito em consideração, não digo que vai ser, mas pode ser o filme que vai retornar com o Schwarzenegger pros filmes, exatamente, né, cara? Então tem que ser. Eu vejo mais potencial até nesse no que no Terminator, por exemplo, que o pessoal andou falando. E no Predador também. Andam falando de tudo. O Schwarzenegger saiu do governo e ele tá atirando pra todos os lados. Estão falando, ah, não, porque não ofereceu. Piadinha. Ele tá atirando pra todos os lados. É, a famosa cena da metralhadora. Se fosse do Oliver, era de propósito. Você sabe o que o Schwarzenegger disse no dia que ele saiu lá do governo da Califórnia? Hasta la vista, baby. Achei que ele ia mandar um I'll be back. Não, ele quer ser presidente. Infelizmente, ele não poderá ser, mas seria divertido. Ah, yes. Mas enfim, ele tá dizendo que vai fazer papel em zilhões de filmes. Terminator, True Lies, personagem de quadrinhos. Ele... Mas, gente, peraí. Vocês têm que entender uma coisa. Dessa vez não é nem o Arnold que tá falando nada. Quem tá falando é o Tom Arnold, cara, que é conhecido então por... Então é o Arnold, só outro Arnold. Ele tá desde 94, cara, com essa historinha de vai ter um dois. Cara, já faz 17 anos que ele tá nisso. E não cansou, cara. É aquela história, uma mentira repetida várias vezes, vira uma verdade. Bem, e os dubladores, né, da nova animação da Fox, o Rio, né, Anne Hathaway, o Jesse Eisenberg, Jamie Foxx, o Jermaine Clement e o Will.i.am, né, do Black Eyed Peas, confirmaram presença, né, na estreia mundial da animação, né, que vem aí sendo dirigida por Carlos Saldanha. Isso vai acontecer dia 22 de março, em local ainda a ser definido, né, mas eles já disseram que vão participar de uma entrevista coletiva, né. Se eles viessem pra apresentar em São Paulo, ia ser sacanagem, né. Ia ser foda, né, cara. E aí, gente, vocês estão esperando esperando de Rio aí, pelo trailer já que foram soltados até agora. Tem até uns macaquinhos que lembram um pouco o episódio do... Os Simpsons, cara. Os macacos ladrões, muito bom. E do Stallone também, né? Do Stallone são macacos órfãos, né? Será que algum desses teria sido ofertado a ele? Cara, eu vi a animação. Eu vi até, se eu não me engano, eu vi até a abertura dele. Eu gostei, cara. Eu achei bem legal. Assim, as cenas que eu vi não tem muito diálogo, só uma ou outra, assim. Uns diálogos meio rápidos, mais de expressões, assim. Mas eu gostei do que eu vi, cara. Me lembra um pouco... Eu vi o trailer e achei bem legal. Já aconteceu do Brasil receber alguma estreia mundial hollywoodiana por aqui, não? O filme do Van Damme, não foi? É, eu ia falar isso, Van Damme. Ah. Eu lembrei disso. Caraca. Não, e nesse filme também do Real, eles usaram... Como é o nome dos passarinhos do iPod, que eu esqueci o nome? Angry Birds. Tem um joguinho Angry Birds com o Real. Deve sair no momento que o filme for lançado, provavelmente. Tipo aquela paradinha do Angry Birds Seasons, que sempre fica rolando em cada época diferente. E já tem um trailer do Angry Birds Real com os bichinhos lá caindo, os passarinhos lá do Angry Birds revoltados, caindo preso junto com todas essas araras. E aí o trailer encerra daí, Angry Birds Real. Acho que eles vão investir legal e eu achei o trailer bem interessante, de verdade. Eu tô interessado em ver esse filme. Não é toda animação fora da Disney Pixar que me empolga, mas a 20th Century Fox já fez algumas legais. É aquele mesmo diretor brasileiro, né? O Carlos Saldanha, que tinha feito antes o Era do Gelo. Eu tô realmente interessado, eu acho que eu vou gostar. Olha, depois de assistir. Também, né? Depois de assistir Gnomeu e Julieta, eu acho que eu vou gostar também. Você tá empolgado com qualquer coisa agora, né? O que vier. Olha, cara, eu vou ser sincero. Eu gostei, sabe? Eu tô achando muito interessante a parte técnica. Parece que tá assim, muito bem feita, sabe? A textura da pena, tudo, a parte visual, as cores estão muito bonitas também. E eu acho também interessante essa coisa de, pô, o filme vai se passar no Brasil, nada mais legal do que você ter a estreia mundial aqui no Brasil, né? Pois é. Mas o Carlos Saldanha, ele é carioca, não? Porque olha só, ele tá botando no filme todos os estereótipos que a gente cansa de ver do Rio no cinema, sabe? Então, sei lá, se ele fosse carioca, ele conheceria de um outro jeito, ele botaria de um outro jeito, eu acho. Ah, cara, ele é só o diretor, né, cara? Pois. De repente, os estereótipos existem por um motivo, porque, sei lá, são estereótipos, todo mundo reconhece, assim. Como é que você fazer um filme sobre o Rio de Janeiro em que não vai aparecer alguma bunduda, mulata, samba? É, independente de não ser Cristo. Só isso, entendeu? E outra, tem que entender também que apesar do cara ser brasileiro e se tratar do Rio de Janeiro, é um filme pra americanos, né? Ah, pois é. Olha, partindo do princípio que é da Fox, a mesma Fox que faz o Simpsons, se tiver uma gangue de macacos roubando as pessoas, então como é que tinha no Simpsons? Era... Roda, sei lá, fila de rumba. Esqueci como é que era aquela merda. Seria engraçado. É, era fila de rumba, né? Eles entravam lá pra ir no hotel, né? Isso. Não era ônibus, era uma fila de... Fila de rumba, exatamente. É. Cara, eu não consigo ficar bravo com esse episódio, velho. É muito bom. E só pra sua informação, Bonexa, ele é carioca. Ah, porra, chamou de Bonexa, hein? Que você é uma foguei pra caralho. Cara, esse Will I Am aqui é o que tá no Wolverine também, né? É ele mesmo. Nossa senhora. Ele tá no Wolverine. É, no Wolverine. Tá. Ele faz o que no Wolverine? Ele é um dos mutantes lá, pô. Will I Am vai dominar o mundo, né? Ô, ele aliás, tá em ele tudo, tava indo... cara. Impressionante. Ele tava no Carnaval de Salvador. Ele tava no Carnaval de Salvador no Block School, ele tá no Black Eyed Peas, ele é consultor criativo de alguma marca dessas aí, de tecnologia. O cara tem grife. O cara tem grife. O cara é polivalente. Acho que ele tá desenvolvendo um software, não era? Pro aplicativo do iPhone, isso, né? Ele tava... É. Pois é. Não, não é do iPhone, cara. Puta, eu esqueci o que que era. Mas era alguma coisa. Obrigado, Sussi. Obrigado, Sussi. Muito obrigado pela informação. Agora, você colocar um membro do Black Eyed Peas no Wolverine, tá muito errado desde o começo, né, velho? Então, né, galera, agora o Caça-Fantasmas 3 tá com essa nova repercussão... Caralho, tá com esse bagulho novo. Carlinhos Brown do Caça-Fantasmas. Isso. E então, estão falando que tem diretor, mas ainda não sabe se tem ou não diretor. Até porque o Bill Murray dizem que já recebeu o script, só que ele não tem preocupação alguma em lê-lo, né? Mas tá lá, sabe, tipo, aguardando, sabe? Tá na lista, tem um monte de HQ, o script de Zumbiland. Land 2, que ele recebeu porque ele vai fazer uma ponta de zumbi, ou não. Tá lá embaixo de tudo, assim, sabe? O roteiro do Caça-Fantasmas 3. Dizem que o roteiro existe e que não agradou os quatro membros, nem o Geleia. E o diretor Ivan Reitman. E o monstro de Marshmallow? Não, o monstro de Marshmallow, ele é uma pessoa que é deixado de fora. Ele é a Estátua da Liberdade, ele sabe, estavam muito estrelas. Foi tipo o Máquina da Morte do Homem de Ferro 1, que mudou pro 2. Então, pediram aumento, quero melhorar, CG aqui, CG ali. O monstro de Marshmallow pediu pra emagrecer um pouco. Se enfiasse um pau em você e te tacasse no fogo, você ficava irritado que nem o monstro de Marshmallow, com certeza, né? Cara, eu dou graças a Deus que não enfiou um pau em mim. Agora eu vou procurar outra pessoa, já que eu não tenho boga pra enfiar um pau. Mas, de qualquer maneira, o diretor, que é o Ivan Reitman, que dirigiu todos os filmes, noticiou que vai ter um possível reboot de Baywatch, do conhecido aqui por nós, SOS Malibu, né? Alguém mais achou que essa notícia não comece do nada e leva pra lugar nenhum? Não, pera. Porque o Caça-Fantasmas, ele tem 4 membros, a SOS Malibu só tinha 2, né? É. Mas, de qualquer maneira... Ficavam pulando. Tem o script, era tipo o B1 e o B2. Tem o script... Mas lá era P1 e P2, né? Porque era prótese 1, prótese 2. E Ghostbuster tá aí, previsto pro de junho de 2012. E ele vai trazer a Sigourney Weaver, a Anna Faris, o Bill Murray, a Lisa Dushku. Por isso que tá fadado ao fracasso essa desgraça. E o Dan Aykroyd. Harold Ramis, Annie Potts, Ernie Hudson. E o filme é dirigido pelo homem que odeia tudo aí, o Reitman. Idiota, velho. Essa foi a maior antinotícia do Nerdrop. A notícia não acrescentou em nada. Uma notícia que começa com uma pergunta não tem futuro, né? Convenhamos, porra. Por isso que a gente deixa pro Sul se ler. A notícia já não é clara, você já não ajuda, Sus. A notícia já não é clara, o segundo filme já não é bom, fica no primeiro, né? Palhaçada sem fim. Eu não quero que tenha reboot. Deixa os 3 primeiros na memória. Que porra, eu tava três vendo primeiros, os 3 primeiros, Sus. São 2. É, não, é porque tem o tipo o desenho que saiu agora antes do filme, né? Deixa esses 3 primeiros na memória e que se for do resto. É isso aí, volto com o relator. Raramente o Sus tá certo, hoje ele está. Eita, eu só tenho uma coisa a dizer. Xalala! Televisão. Charlie Sheen, o garoto do momento, anunciou na noite dessa terça-feira, dia 15, mais 5 apresentações extras do show de humor que realizará nos Estados Unidos a partir da primeira semana de abril, regrado de muita cocaína e sangue de tigre. O monólogo Charlie Sheen Live, My Violent Torpedo of Truth, Winning, que nome, não? Terá novas sessões nos dias 5, 6, 8, 9 e 12. Vocês não precisam ficar felizes, porque a não ser que vocês morem em Cleveland, Columbus, Nova York, Wallingford e Boston, você não vai, tá? Nele, Sheen promete revelar todas as verdades sobre seus incidentes mais recentes que o levaram a ser demitido da série Two and a Half. O inglês do Guizão é genial, né? Por quê? O que eu falei de errado dessa vez? Nada não, tá lindo, pode continuar. De acordo com o site oficial do Viadão, $1 de cada ingresso será doado para as vítimas do terremoto no Japão. Até porque o resto do cachê está comprometido para outras coisas mais importantes, tipo prostitutas. Não, mas você há de convir que não existe nada mais importante de prostituta. Elas estão aí faz um tempão, hein, gente? Caramba, né? Mas ele deve ter escutado o nosso programa passado, né? A gente falou em ele aproveitar o escândalo para ganhar agora, né? Porque já... É, foi exatamente a gente direitinho falando. Isso, cara. Porque a carreira de artista dele agora tá comprometida. A carreira. Com os produtores, né, velho? E só... Aqui há 2 anos, se ele estiver vivo, ele vai estar fazendo o quê? Porque contratar, ninguém vai contratar. Ah, contrata, Mayra. Sempre contrata, cara. É, mesmo porque um período de 2 anos, né, geralmente é aquela fase que o pessoal esquece tudo, né? Parece que passa uma borracha no passado do cara, nunca aconteceu nada, e coisas assim acontecem, né? Então, mas por enquanto, o que a gente tá notando, velho, é que o que ele tá se aproveitando da situação agora, tá dando certo, né, cara? Os ingressos aí esgotaram-se em 18 minutos no começo dessa semana ainda. Mais rápido que o show do YouTube aqui. O spin-off dessa semana foi sobre o Charlie Sheen. Eu recomendo que eles façam lá meio que toda a história de Charlie Sheen, em especial, contando tudo o que aconteceu até o momento da demissão dele. Infelizmente, eles gravaram antes do Charlie Sheen entrar pro Twitter e fazer aquele vídeo dele lá que ele transmitiu ao vivo, né? Mas de resto, a história toda tá contada e é meio assustadora. Coisas sobre o Charlie Sheen que eu realmente não sabia. O cara tá, sei lá, afundado demais, bicho. Por exemplo, eu não acho que tem salvação, não. Nos ilumine com seu conhecimento profundo sobre o Charlie Sheen, por favor. Cara, ele, desde os 20 e poucos anos de idade, que teve zilhões de problemas com drogas, já bateu em quase todas as mulheres dele, algumas já ameaçou com faca. Tinha uma ex-mulher dele que era... Mel Gibson também fez isso. Pois é, e Mel Gibson é um exemplo de sanidade, é isso? A única diferença é que Mel Gibson é fanático religioso. O Charlie Sheen é fanático por prostitutas e drogas, né? A única diferença é essa. O House também. O House também, exatamente. É uma ótima referência. Tudo que o Charlie Sheen precisa na vida é de uma cud pra ele. Ou de pegar lupus. Também. E me pergunta aí, nessa zoeira toda na vida dele, o Millie Esteves junto com ele? Né? De novo. Que piada boa, né? O Emílio Esteves, eu não sei se é o Emílio Esteves. Dificilmente. Mas, sério mesmo, eu não acho que o Charlie Sheen tem salvação, não. Ele tá num ritmo meio louco, assim. Acho que a última crise que ele teve, que foi antes da confusão toda da demissão dele, foi na hora da festa na casa dele, que durou 36 horas, que uma prostituta que participou dessa festa deu entrevista naquele programa do Howard Stern, comentando que quando o traficante chegou lá com drogas, o cara chegou lá com uma mala carregada de cheio de pó, e que o Charlie Sheen pegava, tipo assim, não botava a filhinha pra cheirar, que ele fazia um bolo e fumava essa porra. Ele prometeu ajudar na carreira do Charlie Sheen, né? É. Eu acho que o cara contratou essa garota de programa, essa garota de programa, não, perdão, essa atriz pornô, pra passar a noite com ele, tinha feito o cachê, acertado o cachê de $5,000, e aí quando chegou, curtiu tanto, se divertiu tanto, no dia seguinte, quando ela foi embora, sei lá, 17 horos depois, ele passou um cheque pra ela de $30,000, né? É o tipo de pessoa que paga $30,000 por uma noite com uma prostituta. É um homem desprendido, né? Pois é. Cara, não, mas o problema não é esse, Dudu, pagaria isso? Cara, se eu tenho pra pagar, eu pagaria, se vale a pena. Se o cartão da mãe sua passar, né, velho? O cartão da minha mãe passar, tamo aí. Eu tenho algo a dizer. O Charles tinha um problema dele, que ele nasceu nos Estados Unidos. Se ele fosse brasileiro, jogador de futebol, que fizesse festinha cheia de prostituta e droga, ninguém ia falar nada, porque aqui é todo mundo assim, cara. É, não. O Adriano não é. Não, ele não. O Kaká, eu acredito. O Adriano não bota fé. É, o Kaká, né? Kaká bad boy. E é isso, galera. Com essa onda aí de anime refazendo sucesso, como Cavaleiros do Zodíaco, que teve aí a sua estreia lá no Japão, acho que até em data próxima do Dragon Ball, foi coisa tipo, um foi em 85, outro foi nos anos 90. Aí foi próximo, alguma coisa assim de 5 anos. E segundo o site Kenzentai, Takeshi Kuzão. Eu nunca vi algo tão relacionado com bunda, né? O site se chama Kenzentai e o outro chama Takeshi. Parece até que foi o Oliver que escreveu essa notícia, né? O que combina, porque Dragon Ball Kai é uma... né, velho? E ele revelou aí que o Dragon Ball Kai, que tá sendo exibido lá no Japão, vai terminar mesmo no dia 27 de março, com a exibição do episódio 98, e vai concluir a saga Cell. Quem não sabe, o Dragon Ball Kai é aquele Dragon Ball em HD, é, tá? Que não tem ferimentos, né? Isso. Dragon Ball for Dummies. É, a violência amenizada. É, e ele falou que mesmo... Ó, isso daí, forte, hein? Presta atenção. E foi dito aí que já tava programado que o Dragon Ball Kai seria substituído pelo anime Toriko. Com esse significado... Cara, eu pensando, né? Nego tá, sabe? Pô, Majin Buu, Godzilla, o Cell, o Frieza. Fala mais inimigo aí, japonês. O Satan Ghost. Fala mais inimigo japonês, Oliver Perry. Giodai. Dokusai. Dokusai. Coitado do Doku entra, né? Doku entra. Tá todo mundo reunido na construção do Japão. Todo mundo deu uma trégua. Aí agora eles ficam preocupando em... Ah, cara, poupe-me, tá? É, bom, mas só terminando aí, né? Estão dizendo que a Toei vai... Ah, cara, qualquer merda. É Dragon Ball, eu não gosto. Eu acho importante Cavaleiros do Zodíaco, galera. Cavaleiros do Zodíaco é melhor que Dragon Ball. Eu queria saber se ele tá fazendo esse sucesso todo lá no Japão. Mas eu acho que ele não tá pretendendo pegar... público antigo, né? Porque essa parada de trocar todos os ferimentos por hematomas, velho, é sacanagem, cara. Cara, isso é o que você menos percebe, assim. Porque o que mais me incomodava no outro Dragon Ball é que ele era enorme e, tipo, você ficava vendo sempre a mesma coisa. Então, você ficava uma semana vendo a mesma coisa até que na semana seguinte mudava. Agora tá mais condensado, tá melhor de assistir. Você assistia na Manchete, não? Não, assistia no... Porque na Manchete era assim. Passava 10 episódios, voltava pro primeiro. Passava 20 episódios, voltava pro primeiro. Não, mas eu acho que Dragon Ball... Nem... Dragon Ball nem chegou a passar na Manchete, eu acho. Hein? É na Band, então, na Band. Foi na Band, direto. Ah, eles arrancou essa do lado do fundo. Manchete? Pô? Não, o Cavaleiro do Zodíaco passava lá, pô. Cavaleiro do Zodíaco começou lá. Ah, cara, Dragon Ball, tô brincando, eu gosto. É um bom anime, de verdade, mesmo com toda a enrolação dele. Eu acho legal. Quem quiser me dar aí a coleção completa, tá bom? Eduardo Salles. Pois não. O que você acha dessa informação? Eu me importo ainda menos com Dragon Ball do que eu me importo com Boga do Polar, então... Isso ele fala, sabe por quê? Que ele fazia o site do Digimon. Então ele se sente pessoalmente ofendido em ter que falar sobre Dragon Ball. Digimon... O Digimon era Pokémon, mano, não era Dragon Ball. Então não. Não. Pokémon é bom. Eu preferia Pokémon e trabalhava com Digimon. O trauma era esse, mas Dragon Ball não tem nada a ver. Não é que eu sou da geração Cavaleiro do Zodíaco, entendeu? Mas você fazia o que no Digimon? Fazia o site. Do Digimon? Sim. Que porcaria, isso era uma merda. Exatamente. Miscelânea. Você que é blogueiro, podcaster, costuma ter sua Lamborghini Gallardo, você sabe que volta e meia, né, ela dá um problema. É, a minha, inclusive, é foda, velho. Vive na oficina é foda. É duro, né? É que a sua é morcélago, você tem que ver a Gallardo. É, pode ser. E acreditem se quiser, tem quem destrói esses carros aí, Dudu. Se estiver disposto. Aham. Esse fato macabro aconteceu na China, mais precisamente na região de Qingdao. Insatisfeito com seu carro, o consumidor resolveu jogar las traças, né? Os problemas começaram em novembro, quando o Lamborghini começou, sequer estava partida. Aí o dono, insatisfeitíssimo, levou o carro à concessionária, não conseguiu resolver. Depois ele entrou em contato até com Stefan Wilkeman. E o cara recomendou a gasolina. O CEO da montadora, e o problema ainda não se resolveu. Aí ele resolveu o problema. Destruiu o carro inteiro na frente de várias pessoas. Contratou uma equipe, é claro, né? Se você tem 1 milhão pra gastar num carro, você pode contratar uma equipe pra destruí-lo pra você, né? O que não deve faltar na China são chineses. Chineses, né, cara? Tem de monte, porra. Olha, eu tinha visto essa matéria hoje mais cedo, antes da gravação. Eu já tinha ficado meio tenso com a história. E agora, vendo aqui outras fotos que eu não tinha visto antes, dá uma dor no coração da porra. Nossa, cara. O capô dele ficou assim de chorar, né, cara? Ah. Mais perto que eu cheguei de uma Lamborghini, acho que foi no Need for Speed Most Wanted, não sei qual edição. Eu acho que vai continuar assim. Podia ser pior, ele podia ter feito um blog que depois é tirado do ar, né, pela montadora. Podia ter desmontado e vendido as peças, né, cara? Ia dar uma grana aqui. Ele podia ter, cogitado aí, destruir o carro com Kung Fu, né, velho? Aí ia ser maneiro. Aí seria alguma coisa. Ou ele podia ter trocado o motor e colocado o motor de Fusca, né, velho? Fuscão 69. E o motor da Lamborghini e do Fusca. Toca a lanterna da Lamborghini e eu conserto meu carro todo, velho. Eu acho que eu compro um novo. Não duvido. Cara, se isso aqui fosse no Brasil, era só o cara ter largado a Lamborghini com os vidros abertos no meio da rua, velho. Mas não tinha durado meia hora na rua, já tinha desaparecido e ia ficado só... A metade de trás da Lamborghini ia ter virado, tipo, aquelas carroças, sabe? Tá ligado aquela cena do Senhor das Armas, que o cara se desfaz de um avião inteiro? É por aí, cara. Ia acontecer isso. Bom, e a próxima notícia aqui, a gente só tá falando de valores altos hoje, é pra quem é fissurado aí por colecionáveis, e aqui a gente tá falando, cara, de uma edição do Batman aí, uma... não sei se dá pra chamar ainda um action figure, uma figura de ação, a gente pode chamar quase um humano de ação, né, já que é uma figura de tamanho real e com o preço lá beirando a quase $4,000, velho. Caralho! Quem compraria uma porra dessa? Eu compraria. O Charlie Sheen compraria. O Charlie Sheen compraria, velho. Ha ha ha ha ha! É verdade, o Charlie Sheen compraria 50 dessa, cara. Sabe o que mais compraria? Aquele chinês que destruiu o Lamborghini com o certamente, cara. Cara, se fosse aquele chinês, andava, colocava esse Batman sentado do lado e levava lá na concessionária. Cara, muito feio e tal, o tamanho real, mas sei lá. Eu não consigo imaginar por que você compraria uma parada dessa. Pra te assustar de noite quando você vai no banheiro, né? Ou algo assim, cara. Porque é foda, cara. Mas pensa bem, cara. Ele tá em cima desse... uma marquise, né? Alguma coisa. Parece lata de lixo, não? Não, não. Acho que é alguma coisa em cima de prédio, não é? É, tipo, parece a parte uma, de cima porra, do prédio. É. Ele deve ter o quê? 2.5 metros de altura em cima disso aí? Provavelmente. É. Você não tem nem onde pôr o negócio desse. E ali o tamanho, pô. 7 metros. Não, você não tem, Guizão. Porque você é um fudido que mora no apartamentozinho funcional em Brasília, entendeu? Um cara rico como o Charlie Sheen, que tem uma mansão, ele vai mandar construir um ala só pra colocar esse negócio com um pé direito de 5 metros, entendeu? Desculpa. Apesar que essa estátua deve bater no joelho do Guizão, né, cara? A estátua... É. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar também, sabe quem comprou? Não, o primeiro comprador dessa estátua aí foi, sabe quem, né? Marta Kent. Ela colocou na plantação aquela porra daquela navezinha, nunca mais vai cair lá, velho. Você vai ver, nunca mais. Chega de replantar, serve de espantalho. É a primeira vez que o Batman serve de espantalho, né, velho? Pô. Nossa, quantas referências nerdicas ruins, meu Deus do céu. Imagina se vai trollar o cidadão, velho. Você bota esse Batman, tipo, na janelinha do banheiro do cara. Aí isso seria legal. Não, o cara vai dar aquela cagada, olha só o Batman fitando ele assim, velho. Não, seria legal ter uma estátua dessa, assim, pra você tirar onda, mas fazer uma festa na sua casa, tirar onda mesmo, fazer umas paradinhas assim, seria divertido. Agora é foda, né? Porque não é um negócio que você tem onde guardar facilmente. Eu sacaneia com o Guizão, mas não é um lugar que você tem... Você não tem como guardar isso. Tem que botar isso realmente numa sala, num quarto só pra ela. Ou então deixar no meio da varanda, assim, talvez no jardim. Será que ela pode tomar sol e chuva numa boa? Nossa, no jardim seria legal. Fica amarelo o Batman depois, né? Mas se eu tivesse muita grana, eu botava essa porra no teto da minha casa. Tem uma mansão, botava tipo um gárgula, o Batman de gárgula, seria foda. Até porque se você botasse o Batman no banheiro e a pessoa tomasse um susto, ela curava qualquer prisão de ventre na hora. Assim. É. Pra que é que tive? Use o Batman, né? É, porra. Tomar um susto daquele, porra, vai sair tudo nem jato. Pior é que do jeito que ele tá naquela pose ali olhando, eu fico imaginando quando lançarem o Robin, que pose ele vai estar. Ah, vai ser encaixável. Ele vai vir com aquela bundinha que encaixa o pino de I.J.O., né, velho? E vários animes, filmes e mangás que tem algumas cenas que lembrem o terremoto e o tsunami do dia 11 de março no Japão estão sofrendo algumas mudanças. Quero ver tu falar o nome desse filme aí. Você tá fudido, Guizão. Eu sou um cara escroto. Filha da puta. O filme blá blá blá de blá blá blá programado para dois programas do qual estarão com os nomes no post, programados para estrear em abril, estão sendo editados para retirar as cenas de tsunami. O canal ATX anunciou que não vai reprisar o episódio 10 do anime O Filha da Puta. Cara, olha o tamanho do nome dessa porra. Japonês mesmo, porque termina com um né no final, né? Fala aí, é o anime Onishan no Koto Nanka Sensen Suki Janai da Kara Ne, que significa ação. É, significa desenho. Esse aí é anime citado logo um tempo atrás. Na hora da exibição do anime, já havia sido dado o alerta de tsunami, quando em uma cena do anime aparece uma onda gigante. Caralho, hein? E o canal Animax está substituindo o anime Tokyo... Puta, agora é sacanagem. O anime Tokyo Magnitude 8.0 pelos melhores episódios de Lupin 3 e outro nome que eu não consigo dizer. O anime Tokyo Magnitude 8.0 mostra o que supostamente poderia acontecer no Japão caso acontecesse um terremoto de magnitude 8.0, errando por apenas 0.1. 0.9, na verdade, meu Guizão. Foi 7.9. O terremoto teve 8.9. 8.9? Passou. Achei que era 7.9. Então errou, né? errou um pouquinho. Não, existem zilhões de cenas, séries, filmes, coisas do gênero mostrando Tóquio totalmente destruída, acabada. Ontem mesmo eu tuitei uma galeria de um cara aí, que é a Tóquio pós-apocalíptica, um post que o cara fez em, acho que outubro do ano passado, não tinha nada a ver com isso de agora, então várias pessoas já retrataram Tóquio sendo destruída, agora convenhamos, é de extremo mau gosto realmente, colocar isso no ar logo depois do tsunami, né? Oi, imagina você dizer, por exemplo, nesse filme o Tóquio Magnitude, vai que era post agendado, né? Vai, cara, imagina esse cara, porque pô, em plena hora que aparece a onda no desenho, cara, dá o alerta de tsunami, velho. A única coisa, se é lá que tem coisa boa nesse desastre todo, né? Mas a única coisa boa que eu vi até agora é que daqui uns 10, 20 anos vai ter uns filmes animal sobre, tipo, sombras de Chernobyl, sabe? Vai ser sombras de Tóquio e tal, vai ser da hora. Eu acho que certamente vai ter um filme sobre aqueles caras que estão lá tentando, os 50 que estão lá tentando resolver o problema. Ah, sabe o que é triste pra caralho? Mudando de assunto totalmente. Mas ver aquele pessoal do exército indo atrás das vítimas de radioatividade, carregando elas pra cima e pra baixo, e esses caras, tipo, com proteção que é uma mascarazinha cirúrgica. E que não vai adiantar porra nenhuma, né? E essa semana ainda rolou na sessão da tarde um filme em que uma garotinha ajuda a fazer uma escavadeira lá pra ir no centro da Terra e que tava ameaçando o Japão porque ia provocar terremotos, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Olha só. A Globo, pô, escolheu bem também, né? Isso está acontecendo não é necessariamente nem uma novidade, nem como chamar algo impensado. Se vocês lembram bem, logo depois do desastre lá, da queda das torres no 11 de setembro, o trailer do Homem-Aranha que mostrava o Trade Center foi retirado do ar, do primeiro Homem-Aranha. É, foi modificado, né? Eles prenderam. Eles tiraram a cena que apareceu o Trade Center. O filme do Homem-Aranha, inclusive, todas as cenas que apareceu o Trade Center foram... O prédio foi apagado digitalmente, até das silhuetas de Nova York, pra não ficar aquela coisa assim. Tinha um filme com o Schwarzenegger que tava pra estrear, não vou lembrar o número qual é agora, mas que rolava um negócio de ataque terrorista também. E aí a esposa dele morre e ele vai se vingar desse povo. Esse filme ficou na gaveta durante quase um ano, até passar, sei lá, o choque, a raiva inicial. Acontece, né? Teve um spin-off do Arquivo X, aqueles pistoleiros solitários. O primeiro episódio da série era sobre uma tentativa do cara jogar o avião nas Torres Gêmeas, cara. E eles, porra, foram metralhados, cara. Mas isso foi antes das torres, né? Então não tiveram nem o que fazer. Agora, teve uma revista de 1994, acho que era uma Time, uma revista, uma puta notoriedade, que trazia o que é Al-Qaeda. E assim tava, tipo, Beavis and Butthead, cada um em um avião, dirigindo um pra uma torre e o outro pra outra torre. O Coiso viu e falou, é isso que a gente vai fazer. Inclusive, eu acho que cancelaram o Beavis and Butthead porque eram eles dois que estavam lá dentro. Mas aí, vocês acham válido? Vocês acham que resolve alguma coisa? Ok, você passar, né, um anime do maremoto bem na hora que tá vindo a tsunami ou coisa do tipo, é meio que você não dá pra prever, né? Ótimo, mas você acha que isso ajuda de alguma maneira o pessoal esquecer e tal? Porque faz parte da cultura do anime toda essa temática pós-apocalíptica e tal. Pô, o que que vai fazer? Vai limar o Akira também, que mostra uma cidade sendo devastada no começo da animação? Fica aí a torcida pra encontrarem mais pessoas vivas com saúde. Pô, e falam que a porcaria só não foi pior, cara, porque os caras estão se preparando pra coisas dessa magnitude desde 70 e pouco, né, cara? Terremoto quase não causou grandes danos a Tóquio, assim. Tsunami foi um baita problema e agora a parte das usinas nucleares. Terremoto eles estão preparados, cara. O que fodeu mesmo foi o tsunami, né, velho? Foi muito aggressive. Tanto que naquele site mataleone.com.br e tem um vídeo de um cara... pessoal filmando do aeroporto, o cara fugindo, correndo do tsunami. Eu nem assisti, cara, é muito triste. Bom, chegou a notícia de que o iPad 2 chegou a ser o primeiro milhão de unidades vendidas. E de acordo com o analista de segurança da Ticonderoga, Brian White, o Brian White falou que todas as lojas já tinham vendido todo o estoque do produto no sábado à tarde e que não tinha mais nada para vender no domingo. O iPad novo, ele é 33% mais fino que o anterior e 15% mais leve. E ele tem uma tela de 9.7 polegadas iluminada por LED e um processador novo chamado Dual Core A5 e uma câmera na frente e outra atrás. A da frente sendo como principal objetivo o FaceTime, que é uma chamada com vídeo. A bateria tem uma duração de 10 horas, que é a mesma do anterior, e ele tem uma saída HDMI para reproduzir vídeos em alta definição 1080p e permite que os jogos e os vídeos sejam rodados em tela grande. O que isso nos dá a entender, né, que toda vez que o produto novo sai pela primeira vez pela Apple é uma sacanagem, né? Porque a segunda versão sempre sai muito melhor, né? É, pois é. Não, o tanto que, olha só, o iPad levou 28 dias pra chegar a 1 milhão de unidades vendidas. Antes da sua mulher menstrual, o Steve Jobs já tinha vendido já, velho. Ah, olha só, é interessante você ver que quem comprou o iPad 2 não tinha, a maioria dos compradores não tinha iPad 1. O iPad 1 fez tanto sucesso que acho que 70% de quem comprou o iPad 2, mais ou menos, foi quem não tinha o 1 ainda. A maioria das pessoas que eu conheço que tem o iPad 1 não comprou o 2 ainda. Tá realmente com o toba coçando, mas não comprou o 2 ainda. Porque no fundo ele tá puto, né, velho? É que tá puto até o momento que olha pro Steve Jobs. Na hora que olha pro Steve Jobs, ele fica todo molhadinho e passa raiva, entendeu? É porque assim, a gente já sabe que a Apple vai lançar uma parada nova todo ano. E se o iPad 2 não chegou a ter tudo que a pessoa desejava, ela vai esperar mais um ano porque ela sabe que vai ter uma parada melhor. Em geral, as pessoas não compram todo ano coisa nova. Ela espera 2, sei lá, um tempo maior. Ah, cara, mas a gente sabe pelo menos o padrão que a Apple se mantém é lançar uma linha nova de cada produto seu por ano. Sim. Então a gente não pode ficar fudido, velho, entendeu? Eu acho assim, ok, do iPhone 4 pro 3GS já tem uma mudança significativa. Agora, tipo, você pega os primeiros iPhones, cara, só foi fazer diferença com o 3GS, entendeu? Tá, basta também o consumidor ficar esperto pra não dar, pô, pra não vacilar muito também, né? Mas é verdade, teve uma geração meio que a mais desnecessária aí no meio, porque eles tinham que lançar alguma coisa e não tava tudo pronto. E é óbvio que eles seguram as novidades que eles não, sabe, que tipo, o iPad 2 eles já sabiam que ia vender bem, então sei lá, se eles seguraram alguma coisa nova pra botar nele, que eles podem botar depois, eles fazem isso, sabe? E o que eu não me conformo também é que desde a época do primeiro iPad já tinha rumores, sabe, do iPad 2 sair com câmera. Acabou de sair o iPhone 4, já tem o rumor do iPhone 5. É, pois é, então, por que você não segurou um pouco, né, antes de comprar o primeiro iPad, cara? E assim, sinceramente, eu acho que o iPad, tanto o 1 como o 2, pelo preço que ele te vende, é muito pouco pra aquilo que ele te oferece. Eu também acho. Eu acho que é muito bonito, é muito legal, mas assim, só hoje, no iPhone 4, é que o iPhone tá te dando um produto que vale o preço que você tá pagando. E agora o iPad também acho que vai precisar chegar na versão 4 pra poder fazer isso. Sinceramente, se é pra investir uma grana hoje, eu compraria um Galaxy Tab. É, porque é um negócio que você vê, assim, né? Por exemplo, o iPhone 4, ele é realmente, vale a pena até pelo que você tá dizendo. Agora, você vê o iPad, por exemplo, existem 1000 outros tablets, né? Que são iguais ou melhores até, né? Em quesito de performance. Mas aí é que tá. Quem definiu o gênero tablet meio foi a Apple. Eles foi quem desenvolveu foi a Amazon, né, velho? Com o Kindle, né, cara? Não, o Kindle ele só deu a ideia. Não é, cara. É porque a Apple fez depois, mas mesmo como ela fez, todo mundo esquece o resto, entendeu? Eu, pra mim, tablet até lançarem o... Até chamarem o iPad de tablet era aquela mesinha com uma canetinha. Eu acho curioso o seguinte. O pessoal vai falar, posso tirar uma foto sua? Aí ela tira da bolsa essa placa de intervalo de luta de boxe, né? Pra tirar uma foto, cara, mas é... Pelo seguinte motivo, eu duvido que alguém que compre um iPad não tenha ou um iPod ou um iPhone, cara, porque o iPad ainda é um artigo de luxo, assim, você não compra como sabe, porra, não tem nada da Apple, vou comprar logo de cara um iPad. Não, você já tem ou um MacBook, ou um iPhone, ou um iPod, alguma coisa. Eu acho, assim, que um iPad, um tablet, na verdade, ele seria um bom substituto para um netbook, por exemplo. É, uma pessoa que tá na rua, eu mesmo compraria um tablet pra não comprar um netbook, porque é mais fácil de carregar. E o que você faz no netbook é basicamente dar uma navegadinha na internet meio rápida, acessar seu e-mail e tudo mais, porque o que você precisa de fazer de coisas mais pesadas, você vai fazer no seu desktop ou no seu note. Mas o netbook é bem, né, mais barato do que o iPad. É bem mais o quê? Barato. Sim, é bem mais barato do que o iPad, é isso que eu tô falando. Um iPad seria uma seria uma coisa pra substituir um netbook, se for o caso, no futuro. Mas hoje ele é mais caro, ele não substitui e você tem só pra dizer assim, eu tenho, você não tem. É, um artigo de luxo. Basicamente. É, até então, Renato, netbook da Apple é MacBook Air, né, cara? Se você for ver, custa, sei lá, 6 mil, 7 mil reais, né? Verdade. Eu nem sei se ele é mais caro ou mais barato que o iPad. Não, bem mais caro. Eu sei que eu trocaria qualquer produto Apple por uma Sericônia. É, eu ia falar pra vocês agora. Se vocês acham o iPad legal, porque tem multitouch e tal, tal, tal, apresenta a vocês Acer Iconia. pra encerrar nossa sessão de miscelânea aqui, a gente vai, né, indicar uma menção honrosa pra uma cena de Star Wars, cara, refilmada por Simon Pegg e Nick Frost, a dupla sempre presente aí no Chumbo Grosso, no Todo Mundo Quase Morto e agora na comédia Alienígena Poe. E eles tentaram aqui, né, que refilmar uma cena clássica, mas enfim, não conseguiram e devido a muitos cortes saiu o que a gente conta aí no vídeo que a gente vai deixar no post, confira lá. E Sussi, fala aí, encerra com o Momento Sofá, enfim. Momento Sofá. Bom, e o Momento Sofá dessa semana vai ser curto, rápido, mas não grosso e feio quanto estavam os lábios da Jennifer Connelly algum tempo atrás, né? Jennifer Connelly, aquela atriz bonita pra caramba que fez aquele primeiro filme de um threesome, né? Que foi muito legal. Ela era linda e depois foi vista saindo de vários lugares com aquela boca inchada, aquela cara de alcoolismo. Tá aí um packzinho de fotos dela do Evstead, mostrando que ela ainda é bonita, que ela ainda tá aí pra coisa e tava com o farol aceso. E ao contrário de todas as outras indicações de Luiz, fossem fotos decentes, né? É, com roupa. Só tem um biquinho aceso, mas de roupa. A gente nem conta com as estrelinhas dessa vez, Guizão. E essa foi a 84ª edição do Nerdrops. Eu gostaria de agradecer a presença de Renato Benevenuto, oh, Eduardo Salles e, em primeira mão, Dona Mayra Moraes. Dudu, quer fazer jabá? Sim, claro, sempre. Eu sempre quero fazer jabá. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Outra vez de última hora, porque o putinho do Polar só me chama de última hora. E como na maioria das vezes que ele me chama pra participar do Nerdrops, ele ou não aparece, ou misteriosamente a conexão cai no meio da gravação. Mas de qualquer maneira, mais uma vez, obrigado pelo convite pra participar do Nerdrops. Qualquer coisa, nos visitem lá no papodegordo.com.br. Temos um podcast também quinzenal, que é bem interessante, que eu faço junto com minha direta esposa, Dona Mayra Moraes, né, meu amor? É isso aí. Não esqueça também de dar troféu joinha pra gente na página do Papo de Gordo no Facebook, www.facebook.com/papodegordo, e também ficar amiguinho do Morsa Man. Você é tá louco no negócio de Facebook, pelo amor de Deus. E eu só queria pedir para as pessoas lerem os meus posts à medida que saem no Nerdrops, e também queria agradecer por ter tido a oportunidade de gravar com Dudu Salles e Mayra Moraes, que olha só, há muito tempo. Olha que puxa saco. Dudu Salles, que não vá pra praia com água acima da cintura, senão ele morre afogado. Oliver, eu que vou editar essa parte, eu posso cortar o Benevenuto? Ah, maldade. Aí, ó. E como o Renato já participou e o Dudu também, quem escolhe a música essa semana é a Dona Mayra Moraes, por favor, fique à vontade. É verdade, aniversariante. Qualquer música. Ah, é? Qualquer música. Tá, então vou escrotizar. Vou escolher do Piscirico do Povão, Gugu Dadá, Gugu Dadá. Eita. Jesus, mano. Eu tava achando que ia botar o Foz de Mulher Maravilha aí. Não, Foz de Mulher Maravilha, todo mundo já ouviu. Eu duvido que os nerds que ouvem esse programa, eles tenham ouvido Piscirico do Povão cantando Gugu Dadá, Gugu Dadá. Toma chupeta, Gugu Dadá, Gugu Dadá, na boca e na bochecha. É porque é linda, parada assim, é poético, assim. Toma negona, toma chupeta, toma negona, na boca e na bochecha. Gugu Dadá, Gugu Dadá, você pediu, o painho vai lhe dar. É tipo com aquele quase gol, né? Pra vocês se arrependerem amargamente de terem me pedido uma música, sem me avisar. Bom, então é isso. Dúvidas, e-mails, sugestões, reclamações, envie para nerdrops@nerdrops.com, nerdrops@nerdrops.com.br ou o mais conhecido, nerdrops@gmail.com, e um beijo na bunda. Deixa no cu. O Oliver não manda beijo pra ninguém, não, é isso? Não, eu sou... Ele é mal. Sou mal. Se você não tem coração forte, pule para 1 hora 31 minutos e 40 segundos ou prossiga por sua conta e risco. O Nerdrops não se responsabiliza por sua saúde. Essa música é assim, ó. Primeiro eu canto, depois todo mundo no coro só. Vamos lá. Eu disse toma negona, toma chupeta, toma negona, na boca e na bochecha. Aprendeu? Aí, na boca e na bochecha, na boca e na bochecha, na boca e na bochecha. E toma negona, toma chupeta, toma negona, na boca e na bochecha, na boca e na bochecha, na boca e na bochecha. Aí, que é isso, rapaz? Essa rapaziada, vocês estão demais, viu? Que isso? Desse jeito eu fico nervoso. Gugu dada, gugu dada. Se você pedir, pai, um vai te dar. Aí, se você pedir, pai, um vai te dar. Se você pedir, pai, um vai te dar. Na boca e na bochecha. Na boca e na bochecha. Gugu dada, gugu dada. Se você pedir, se você pedir, pai, um vai te dar. Ai, se você pedir, pai, um vai te dar. Todo mundo vai dizer comigo: toma negona, toma chupeta. E toma negona. De cima que é sucesso! Não falar coisa errada, hein? O piscirico é só alegria. Toma chupeta, maninha. Quem que é? Eu? É sempre que pergunta. Se eu não perguntasse, não era, então? Não. Mas já perguntou, esquece. Achando o quê? Que aqui é leitura de e-mails do Papo de Gordo, que eu vou ter que falar Toblerone aqui? Não, mas vai ter que falar Schwarzenegger. É exatamente com isso. Disso que eu tô com medo. Tá bom, então. Não fala Schwarzenegger. Só soletra pra mim, por favor. Mas apesar de toda a brincadeira de blogueiro com Lamborghini e o caralho, blogueira Maria Bethânia pode comprar uma Lamborghini só com a verba que o governo tá dando pro site dela, né? Não pode, não é assim, você falou merda. Quem vai dar não é o governo, é iniciativa privada, e não é pra fazer um blog, é pra fazer 365 vídeos que serão postados num blog. E não, então eu não gosto da Maria Bethânia, eu não estou defendendo, eu quero mais que ela se foda. Não. Tô curtindo você só. Você sabe onde fica a República, né? Sei, fica no interior de São Paulo, sei. Não, tô falando sério. Você sabe onde fica, né? Se você gosta tanto dela, se aluga um quartinho, vai morar com ela, ou pagar pau. Gosto dela não, mas prefiro você, Ruivão.